marica criolinha, é verdade que ela é preta, mas é muito bonitinha. Eu tenho saudade dela e ela tem saudade de mim. Reuniu a minha irmandade, vieram me dar conselho. Eu a respondi que caso, mesmo que eu caia no reino. Ela é bonita demais, eu também não sou dos feios. Também veio meus parentes, tudo pra me atrapalhar. Eu então disse que caso, nem que eu tenha que apanhar. Pois a cor não vale nada e a sorte é Deus quem dá. Minha mãe me deu razão, falou e não disse à toa. Aproveite esta ocasião, fugindo pra Três Lagoas. Pois case com ela mesma, que a marica é muito boa. Cheguei a fazer promessa e pedido nem sei quanto. Pedi a Nossa Senhora e ao Divino Espírito Santo. Hoje eu deito na beirada e a marica tá no